0461, Vitor McLeod. 0461, Quebec. Controle Salvador, Papatango, Vitorinho de Ajuli, Hector. Isso, Índia Juliette, mantenha um no meu pés, no corredor Axé, reporte fora da barra. Meu pés Axé, reporta fora da barra, reporta que tá visual com o Vitor Vai Quebec, as minhas 12 horas da primeira semana. Estimativa aeronave, é o do mesmo tipo, mesmo destino, tá uma milha à sua frente, cuida, é, atente para o tráfego. E aí tá visual do seu filho. Mike Echo Delta, confirme meus seus a bordo. 02, pro do farol de Dapuã, reportando para a descida aqui no país. A 3663, Recife, 1251, na alternativa, 1-3395. A secundária é 1-2-3-9-5 ou 3-3? Secundária 183.95. Copiado, então muito obrigado, bom dia, tá 3663. Bom dia. Bom, no 982, salas 31 à direita, no 219. 319, dia, passarelo 2227, repetitivo, vitória da polícia. Esse é o nosso ouvinte. 2227, aguarde cópia. Olha o TAM 3733 para autorização ao São Paulo. TAM 3733, em informação em curso, é Juliette, número 2 cópia. Aguardando, centro da Juliette. Então, Salvador, Gol 982, bom dia na Alfa. O Gol 982 está autorizado para desviar Alfa Juliette para a posição 05. Alfa Juliette, Gol 982. Batalha 2227, fundo cópia. Está autorizado, vitória da conquista, nível de voo 180, decola 10, curva direita, saída Arbor, Elefa. Após Oscar Bravo, Delta, uniforme Delta, após conforme rota. Controle opere 120, decimal 8, transponder 5577. 0 conforme, decolada 10, curva direita, na água Elefa. Saída 1208, transponde 5577, passageiro 2227. Recebe o procedimento correto, seu plano de selecionamento. Para a passageira. Eco Foxtrot, ajuste no 0 no meio, autorizado táxi, reporte ingresso no 7. Está autorizado táxi até o ponto, até o Travesso, faltam meia dúzia aguardando instruções. Estou Travesso, meia dúzia aguardando, 3259. Para o táxi do Ajet 6729, 162 a bordo, 3 horas e 50 de autonomia alterna Gavião. Web 6729, está autorizado táxi via Índia, ponto espera do 10, chamar a torre em 1895, ajuste no 0 no 6, por gentileza, poderia confirmar pessoas a bordo? Afirmo, 1612 via Índia 1895, manda pronto, Web 6729. 6729, está autorizado. Ciente, grata, bom voo. Bom trabalho. TAM 3859, fique atento ao Boeing da Gol, ingressar na posição 05. Após estar autorizado, prosseguir o táxi via parte 1, Índia, ponto esperado 10, chamar a torre 1895, pois existe no 0 no 6. Tráfico da Gol, ingressar na posição 5, táxi via Índia, ponto esperado 3895, 1 no 0 no 6, 3859. 3733.copter. Pronto pra você, né? Autorizado São Paulo, nível de voo 360, decolamos 0, curva direita, saída da El, Leda Bridge, onde interfere Tampa do Lua no meia, após Belo Horizonte, após Trivi, após conforme rota. Controle opera em 120.8 e o transponder é 5070. São Paulo 360, da El, Leda Bridge, Tampa do Lua no meia, Belo Horizonte, Trivi, Piracinão. 208 é o controle, 5070, transponder, da 3733, está no portão 1, pushback acionamento. E frequência 2345, atende para o tráfego à sua frente, e até o regresso. Portão Tango, tem condições de manter a presente velocidade em descida? Alfa Tango Tango, desça para 2.000 pés, mantenha a presente velocidade. Rua 060 para interceptar o localizador. Alfa Tango Tango. Tango Tango, desça para 2.000 pés com a proa 060 para interceptar o curvilão. Sim, Esquerra com Foxtrot, aguarde para a decolagem. Bloque vermelho para o sequenciamento, vai curvar à direita na proa 240, 240 e vai voar aproximadamente 25 milhas, 25 milhas nessa proa. Desça para 510, ajuste no 0 no 6, Mike Eco Delta. Jamboc vermelho, prossiga a descida para 3.000 pés, ajuste no 016. Pessoal, atrás de Tesla, bom dia. 729, subou 360, na saída da El, vigilância. 360 na da El, pode voar direto Leda ou da El? Autorizado Leda, 729. Leda, graças. 1605, chame Recife. 1251, alternativa 13395. 1 Eco Delta, chame torre em 1895 para ingressar no circuito. Informador, Mike Eco Delta, marcando o passou na rua de Capô. Mike Eco Delta, dá presente, ingresse na perna contra o vento da 17 e reporte para girar a base. Dá presente, você dá para uma base pela direita da 17, reportará quando na base. Whisky Eco Foxtrot tem livre decolagem no 7, o vento no 30 graus, 08 nós, mantenha a proa inicialmente aguardando instruções para prosseguir perfil da Arbor. O Mike Eco Delta só corrigindo, ok? O som vai ingressar uma base pela direita no 7. Ingressa base pela direita, dá o 7, dá o 4. Mike Eco Delta informa o tráfego decolando da 17, ok? No perfil da Arbor, inicialmente vai manter a proa de decolagem. Confirme para controle Salvador, não foi copiado. Copiado, Jamboque Vermelho. Vai manter mais um minuto essa proa e após pode reassumir na proa de Duna. Diz que é com o Foxtrot autorizado o perfil da Arbor, decolou aos 40, chame o controle no 208. Pode ser, 208. Controle, Papatango, Whisky Echo Fox. Papatango, Whisky Echo Fox Trot, subiu uma tenha 240, sai da Arbor, vigilância. Número 11, pronto para o pushback do acionamento. 6311, está autorizado, chame o contato. Vai manter a presente proa e para ingressar no circuito, corrigindo. Torre 1895, Alfa Tango Tango, bom pouso. 9 a linha e decola, pista 10, vento no 40 grau 08, nós. Olha aí, decola 10, 38, 59. Torre Salvador, muito bom dia, o Papa Tango Tango. Alfa Tango Tango, reporte no externo. Reporte no externo, Alfa Tango Tango. Alfa Tango Tango, confirma intenções de pouso. A intenção após o externo cancelar uma base pela direita para pouso na 17. Gente. Mike Echo Delta, livre pouso no 7, vento no 40 grau 08, nós. Livre pouso no 7, Mike Echo Delta. O Alfa Tango Tango, informa que o senhor vai prosseguir inicialmente a final no 0 e realizar uma base curta da 17, ok? Afirmativo. Pakistan 3733, 142, Galeão, 4 horas. 3733, está autorizado prosseguir o táxi via Índia, ponto para no 0, chamar a torre 1895. Pode ir no 0, 16, apenas confirmando Galeão, alternativa. Galeão, 1895, bom dia. Sim, 3733, bom dia, bom voo. Externo, controle passado, checado, Alfa Tango Tango. Tá 3859, decolou os 43, chame controle 1208. 208, obrigado. Alfa Tango Tango, ciente, plano cancelado aos 43, autorizado girar a base, aguardando a pista livre. Ok, girando base 17, aguardando a pista livre, Alfa Tango Tango. Base curta, ok, Alfa Tango Tango. Ok, vou fazer base curta. Ponto de espera pronta, 3733. Tá 3733, mantenha ponto de espera. Mantém. COB hoje de 132, alternando Galeão, autonomia de 4 horas. 311, está autorizado. Táxi via Pátio Índia, ponto 0 no 0, chamar a torre em 11895, ajuste no 0 no 6. Bom voo. Tá, 2016, Pátio Índia, ponto 0 do 18, 895, obrigado, bom dia. 3733, decolagem imediato. Afirmo. 3733, livre da decolagem imediato no 0, vento no 20 grau 09, nós. Desde decolagem 30, 3733. Para 3 mil pés, adoração para o sistema de inserção de 2F5, próximo da duna. Vai curvar à direita na proa 250, descendo para 3 mil pés, previsto voar nessa proa por 15 milhas. A 17. Gente, Alfa Tango Tango, continue a aproximação, aguarde a pista livre. Alfa Tango Tango. O Mike é com o Delta, seu solo 45, assim que possível libere a pista, ok? Controle, o Jambote dispersado, um pouco para o segundo ar, que eu vou andar à esquerda. Copiado, Jean Bonk. Reporte estabilizado na LS. Só para pagar, ok, curtíssimo, ok. O vermelho 2, acione o código transponder 2641 e aguarde novas instruções. 641, complete a aproximação, torre 1895, vamos. Vermelho 01, reporte estabilizado na LS. 46, chame o controle 1208. 208, obrigado, bom dia. Tá 3733. Bom dia. Jamboc vermelho 2, vai prosseguir para pouso no 0? Aqui, pouso no 0. Gente, vermelho 1 no 2, continue a aproximação, aguarde a autorização de pouso. O Sera 23, correção, Pastor no 4, reassuma navegação na proa de pelo, deixa para 2010, ajuste no 06, reporte estabilizado. Torre. Escuta. É só confirmando, o senhor vai prosseguir para pouso, mas vai soltar o paraquedas? Confirme. A princípio negativo, não vai soltar. Ok, sente. Alfa Tango Tango, seu solo aos 47, confirmando estacionamento. Direto conquista, controle APR 120, décima 8 e o transponder 5055. Autorizado conquista 200, decola 10, curva direita, após direto, chamando 208 e aciona o 5021. 5221, protegimento correto, chama pronto, pushback também. No localizador, baixado e travado 425. Ciente, bip checado, só confirme o call sign. As vermelhas. As vermelho, ciente. As vermelho, continue a aproximação, número 2 para pouso. Salvador, bom dia, o Chanel 63, 1-2, no ponto de espera da 1-0, tá pronto. Bom dia, Chanel 63, 1-1, mantenha ponto de espera. Tá, o correção, 63, 1-1, mantendo ponto de espera. Confio para o controle. Autoriza Duna, pastor 4. Confirme a proa ideal para a Duna, 2314. Fono 56. Prossiga direto Duna, 2314, pastor, reporte estabilizado. Portaré estabilizado, pastor 14. Alvador, Departure Control 1025, 3059. Go ahead. 1059, requesting Obduvji intersection. 3859, negative Obduvji, flight to Alepha. Okay, we maintain heading 260 for 30 miles. Roger, 3859. Thank you. I 02, livre pouso no 0, vento no 1, 0 grau, 08, nós. I 6, livre pouso. Tudo mantém, o 240, Whisky X Foxtrot, reporte atingindo o 240. Pode uma prova na frente, afirmativo, Sierra Whisky, 90 Sierra. Ó, Commodore Control, I've got 679 International Leo 265 to 360, 2.5 miles out of bridge position. Okay, Abjet. Call now Recife 125.1, if enable 13395. Now 3A59, now it's clear, fight to Obidudi. Okay, proceed on to Obidudi, detection 3A59. Chanel 63, 1-1. CA-59, call now Recife, 1260, if unable, 128.8. 1260, 128.8, thank you so much, my station. You too. Thank you. Dois cinco zero, da Oceanair, desce para 2000 pés, resposta avisada na LS, ajuste no 016. Oceanair 620 para 2000 pés. Estou no 4, estabilizado. Pastor no 4, complete, aproximação, torre em 1-1895. 1-1895, torre, pastor no 4. Country 73, call now Recife, 125.1, if unable, 13395. 02, autorizado o cruzamento da 1028 até o pátio militar. A 6311 decolou 53, chegou em controle em 120, decimal 80. 2080, bom dia. Bom dia. Pastor 14. O vento 130 graus, 07 nós, livre pouso, pista 10. Reporte baixado travado. Livre pouso, baixado travado, pastor 14. Gente, hoje. Whisky Eco Foxtrot, Recife agora em 1260, alternativa 128.8. A 319 poderia voar bridge? Autorizado, leia da 319. Muito obrigado, amigo. O Índia November Alpha poderia confirmar intenções de voo? está autorizado Salvador, Salvador, meu pé. Decola no 7, curva direito, corredor Axé, controle 120, decimal 8. E o transponder 0171. Indiana Memorial, ficou cotejamento correto, apenas confirmando 02 a bordo. Sim, estacionamento está, torre 1895. Na chame táxi, Indiana Memorial. Afirmo. Pastor 1-4, seu solo 5-6, autorizado livrar no pátio militar. Índia November Alfa, ajuste no 0 no 6, autorizado táxi, reporte ingresso no 7. Confirme que chamou o solo? Voo 1983. Com 1983, está autorizado Guarulhos, nível de voo 360, decola no 0, curva direita, saída da El, Leda Bridge, via Upsilon 16, após o horizonte, após trilha, após conforme rota. Controle de Salvador, PL 120, décima 8 e o 3.5, 1-1-5. Autorizado Guarulhos, 360, verso da esquerda da Elmeda Brinde, após a segunda meia, estava até os Rodrigues, controle 208, transponder 1-1-5. 1983, cotejamento correto, chama pronto, se tiver acostamento.